Alô? Me atende, amor. Eu te amo tanto. Fica comigo, vai. Alô, me diga onde está. Eu aqui sentado na mesa do bar, só pensando em você. Que não atende o celular. Eu tô horas a te ligar e você nada de atender. Eu pensando, será que está com outro? Será que está me traindo? Será? Eu ligo seu iPhone e não tá atendendo. Só faz uma chamada e uma ligação pro meu coração, pro meu coração. Eu ligo seu iPhone, não tá atendendo. Só faz uma chamada e uma ligação pro meu coração, pro meu coração. Um abraço para Cantinho do Sertão, em nome de Aline Barreto, melhor do Brasil, tamo junto, hein? Me atende, mulher. Micael Lima. É mais uma composição minha. E eu pensando, será que está com outro? Será que está me traindo? Será? Eu ligo seu iPhone, não tá atendendo. Só faz uma chamada e uma ligação pro meu coração, pro meu coração. Eu ligo seu iPhone, não tá atendendo. Só faz uma chamada e uma ligação pro meu coração, pro meu coração. Eu ligo seu iPhone, não tá atendendo. Só faz uma chamada e uma ligação pro meu coração, pro meu coração. Eu ligo seu iPhone, não tá atendendo. Só faz uma chamada e uma ligação pro meu coração, pro meu coração, pro meu coração. Micael Lima.